que nos ombros ferido e cansado, o madeiro pesado levou. Foi a cruz mais pesada que já existiu, pois nela as nossas culpas Cristo levou. Jesus Nazareno, o rei dos judeus, Pilatos foi quem esta frase escreveu e colocou sobre a cruz onde foi pregado e martirizado o Filho de Deus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, entre os malfeitores puseram Jesus. Em letras gregas, romanas e hebraicas foram escritas as quatro palavras da cruz: Jesus Nazareno, o rei dos judeus, Pilatos foi quem esta frase escreveu e colocou sobre a cruz onde foi pregado e martirizado o Filho de Deus. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, foram eleitos filhos de Deus. É, na verdade, nosso grande rei. Jesus Nazareno, o rei dos judeus, Pilatos foi quem esta frase escreveu e colocou sobre a cruz onde foi pregado e mais.